sem roupa, discussões inacabadas, filmes nossos proibidos, tudo ficou na minha casa. Orgulho ferido, eu estava louco, falei mal de você, mas volto atrás. Amor próprio é bom, mas o seu é mais. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber. Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo que você saiu mais cedo. Vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e eu só quero você. Marola, cartola, bonezinho, Coca-Cola, mas quando eu te encontro, amor, eu sei bem do que cê gosta. Vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e amor, eu quero te lamber. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender. Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender. Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber. Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo que você saiu mais cedo. Vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e eu só quero você. Só quero você. Só quero você. La la la.